Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Resistir e perseverar, acreditar em único ser, alguém que te motiva a viver. Mesmo que seja em ver o seu filho na escola, não fica vivendo de esmola. Poder planejar uma trajetória e não ficar sozinho remoendo umas memórias. O MC que sonhou em fazer um clássico, cabelo montou loja, sonho em ser um empresário. O alemão motoca pelas filhas, faz o máximo, trabalha em vários trampos, verdadeiro galáctico. O sonho de viver com as pessoas, sem medo das pessoas que possam fazer mal a elas todas. Viaje em um mundo de faz de conta, nem sempre poderá reproduzir o que lhe conta. Pra poder confiar em quem e pra quem, porque pra te ajudar não tem, mas tem alguns que sempre estarão em um ponto fixo e poderá contar se o perigo lá chegar. Seja mais você, não duvide que poderá viver tudo o que querer, sem se arrepender dos erros que vou cometer. As escolhas que poderá fazer sempre vão dizer, mas se liga aí, logo vai saber. Sem sonhos não há como. De um rei permanece contigo, acredite na fé. Se quiser duvide, porque romper o que comprime. O ódio não vale a pena, me fale o que te compensa. A vida é dura, a raiva é tensa. Torpedos, tormentos, explode a cabeça. Surpresa, surprise. Por mais que leve um longo tempo, você quer mais da recompensa. E pelo sonho arrebentando o peito todos os problemas. Achar motivo é bom, ganhar, ganhar é bom. Chegar a vez é bom, e ser amado é bom demais. O valioso calor do amor, carente consola. Louco de amor, conforta minha calma, me gosta. Embora a vida seja rebelde comigo e não para. Artifício visto pela manhã, vestígios de bala. Placa de prata, meu karma me faz cobiçar. Esperança com tanta firmeza, o que me motiva. Minha família, a minha certeza, minha fortaleza. Teimoso tema, tenta, acredita pra conquistar. O divã procurando um lugar pra morar. Seguir o caminho certo do sucesso escrito por você. Do Marauá sem rasuras você vai correr. Quanto tempo, tempo todo, sorriso no rosto. Instalando chicote, levantando, tentando de novo. Mais um tchê, um lutê. A viver, a mercê de um porquê. A sede é de justiça, do horizonte eu tenho fome. Pior seria se pior fosse o que não fosse. Seja lá o que for, seguindo fora da lei. Furtando um doce, matando a fome como ninguém. Um zé ninguém que tem o que poucos têm. Aí imagina, me deixa a vida rolar. A paz um dia eu encontrar. Meu sonho se realizar como devia. Seja mais você, não duvide que poderá viver tudo o que querer, sem se arrepender dos erros que vou cometer. As escolhas que poderá fazer sempre vão dizer, mas se liga aí, logo vai saber. Sem sonhos não há como viver. O sonho é uma herança qual te manterá vivo. Não importa a sua raça, sua cor ou estilo. A rua tá escura, sombria. Não importa o que passou, tem que buscar a alegria. Depende de você, aprender a viver melhor é dádiva. Muitos têm a teoria, mas não põem em prática. Por causa dos meus erros, vários sofrem, não só eu. Tornar-me um ser melhor, vem mais ao meu redor. Não existe conquista sem as perdas. Hoje enxergo isso com clareza. Em um ano tudo pode mudar. As guerras pessoais, fenômenos do tipo demônios surreais, chuvas torrenciais, invernos glaciais, buscas espaciais, pessoas irreais, relações naturais. Só espero com amor, prenda-me se for capaz. Seja mais você, não duvide que poderá viver tudo o que querer, sem se arrepender dos erros que vou cometer. As escolhas que poderá fazer sempre vão dizer, mas se liga aí, logo vai saber. Sem sonhos não há como viver. Seja mais você, não duvide que poderá viver tudo o que querer, sem se arrepender dos erros que vou cometer. As escolhas que poderá fazer sempre vão dizer, mas se liga.